tomada no solo é 1-1, vive pista pela direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, tá 3-8, 5-9. Tá, 3-8-5-9, de Bruno, se escuta. 3-8-5-9, táxi via Alfa, reporte, antes da GLS. Alfa, GLS, tá, 3-8-5-9. 897, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1-3, 0 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, 1-0, com 897. Bordo, alterna, SIP. 5-1-4, livre táxi em frente. Vai seguir a nave da Gol, puxando no portão 1. Quando espera 18612 a 1019. Boa viagem. Pega a aeronave da Gol, parte principal Índia, ponto espera torre, 3PG com 5-1-4. Taxi Gol no 592, estamos com 99 a bordo, alternado. 942, direita, ponto de espera 186, 1019, boa viagem. Ok, direita, ponto de espera, chamação 186, estamos com o Natal como alternado, 3:20. 08, boa noite, 97. Prodigo 1897. 1897, contato radar, sobe para nível 360, saída da El. Saída da EL 360, boa noite, 97. Tá, 3859. 3859, observe o trip, dê passagem ao mesmo, após Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, tá, 3859, visual com trip. 1-0, vou no 642. Bem, o Mike Charlie aqui. De voar direto Leda ou voa no 897? Leda da presente no 897, após Leda Bridge. Leda Bridge. Leda 42, autorizado decolagem, pistola 0, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, Leda 42. Paulo Salvador, bom dia, até 3153, portão 6, solicita pushback e acionamento. 3153, portão 6, autorizado, chama tá aqui. Autorizado, pushback e acionamento, até 3153. Zona 75, centro Recife, no 260, no 288. 260, 288, zona 75. Salvador, trip 5-5-4, ponto de espera pronto. Trip 5-5-4, linha e mantém pistão no zero. Confirme. A linha e mantém pistão no zero, trip 5-5-4. A linha e mantém 5-5-4. A 42 decolado 15, chame o controle 120 decimal 8. 208, obrigado. Tráfego, tráfego Salvador, é o TAN 3890. Autorização de tráfego para Recife, positivo, solicitado 330. 3890 da TAM, é isso que chamou? Afirmativo. Só um instante, 1019. 1019 aguardando. DB 5514, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 10 nós. DB decolagem, 5514. Decolar 8, chame o controle 120 decimal 8. 1208, 5 5514. Controle Salvador, Trip 5514, bom dia. Trip 5514, bom dia, contato radar, sobe para nível 190 e sai da PUCA. 190 na PUCA. Poderia coordenar para o 5514 nível 1 ou 50 como final? Guarda. 4, sobe e mantém o nível 1 ou 50. 1 ou 50 autorizado, 5514. Salvador, trip 5514. Siga. Por gentileza, assim que for possível, autorizar direto a Aracaju. Sim, tá bom. No 897, Centro Recife, 1251, 13325. 251, 13325, no 897. Salve, Salvador, 3153, Alterna Campinas, autonomia 03-50132 a bordo. Solicita táxi. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18612, é 1019, vou ver. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 09. Solo Salvador, Rio 5974, no Pátio 3, pushback e acionamento. 5973, autorizado, chame o táxi. Quem pediu para o push no Pátio 3, o Sideral ou o Rio? É o Rio 5973. E autorizado, chame o táxi. Maior pronto, táxi. Charlie Yankee, controle. Confira posição. Ciente, confirme e regresse a Salvador. O 6342, correção, Centro Recife, 12685, 12545. 52545, 142, bom trabalho. Igualmente. 5 Delta, Salvador, Manati, Pátio 4, Guarda Copa, 1019. Salvador, Sideral 9970. 9970, prossiga. Cancela, senhor. Salvador é o 6200, deu Xané? Xané 6200, bom dia, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 050, o ajuste na 09. 050, chegada a Mari, solicito pro de ITAP. Autorizado. Muito grato. 90, bom top. Prossiga, senhor, está pronto para a cópia, está 3890. Salvador Recife 330, quero ver 58, pista no zero, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 120.8, responda 5137, 3890. Afirmativo, aprovado o nível 330, pela Peruís 58, Pucaracaju, o controle 120.8, transponda 5137, portão 3890. Portão 8, chama pronto. Portão 8, chamará ponto, TAM 3890. Salvador, TAM 3153, bom dia, pronto, ponto espera, pista no zero. É 2153, a linha decola, pista no zero, vento no 30 graus, no zero norte. A linha decola, pista no zero, TAM 3153. E podemos fazer o pushback e o acionamento? Sim, após o início do táxi do Rio, tá livre. Obrigado. Solo Salvador, Rio 5973, está com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Deve táxi, Pátio Índia Alfa, Ponte Pé, 26019. Poderia repetir? Pátio Índia Alfa? Sim, em frente, Pátio Índia Alfa, Ponte Espera, 186. Pátio Índia Alfa, Ponte Espera, 186, Rio 5973. helicóptero. Salvador Manati, mil pés, pista na 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, transponder 0125. Solta, cuidado. Ó, solo, Salvador, é o TAM 3890, na posição 8, gate 8, pronto para pushback acionamento. O Eco Delta confirmando com a sua bordo? Boa tarde. Puxa a noite, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, chamará para o táxi 3890. Controle Salvador, bom dia, TAM 3153, Dael Leda. TAM 3153, contato radar, sobe para o nível 380. Está presente voo Leda, após Leda, voo Bridge. Está presente Leda, após Leda, voa Bridge, TAM 3153. Autorizado, decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 0 norte. Autorizado, decolagem, pistão 0, rio 5973, grato. Geral 9970 para táxi 5 a bordo, alterna São Luís, 3 horas de autonomia. Geral 9970, nível táxi em frente, bate Índia Alfa, ponto de espera 18.6, 1019, boa viagem. Ponto de espera 18.6 com 1019, iniciando táxi, geral 9970, obrigado, bom trabalho. Fila 2685, 2545. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, grátis. Rumba 04, contato radar 64 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível no 00, chame quando pronto para descida. Voa Bonf na chegada Bonf. Rumba 04. Rumba 04, informe ideal de descida. Controle Salvador, bom dia. Rio 5973, decolado, cruzando 2000 pés. 0-0, 1-2-0-5-0, Rumba 04. Federal 9970, aproxima ponte de espera, pronto, bom dia. Bom dia, ali mantém pistão no zero, Federal 9970. Ali aí manter, Federal 9970. O Salvador, TAM 3890, 3 horas e 26, 26 minutos de autonomia, alternando Natal. Com 131 pessoas a bordo, está pronto para o táxi. B-Táxi 3890. Bate o Índio Alfa, ponto de espera 18.6, 1019, boa viagem. Bate o Índia, no ponto de espera 18.6. Muito obrigado, bom dia, senhor. Voo 660. 5973, contato radar, sobe para o nível 310, saída PUC. 310, PUC. Mississippi 5316, excelente identificação, autorizada a chegada da Mandessa para 4000 pés. QNH 10019. Aman 4000 pés, 10019. Decolar 32, chame o controle 120, decimal 8. Bom dia, será o 9970. Mão forte. Sideral 9970, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Momo. Salvador, American 980, Reggae number 11, information Juliet at 757, 711 people on board today. We're ready to push an engine start. Meu superior, você poderia coordenar por onde bom pra gente? Tá autorizado. Aguarde, Sideral 9970. Gente. 3531, uma meva direto Duna, descendo pra 3 mil pés. Direto Duna, descendo para 3153. Tá, 3153, voe direto Bridge, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Boa, Bridge, Recife, 1251, 133, decimal 1, tá, 3153, bom dia. Controle Oceania 6200. Que siga 6200. Posso interceptar o localizador um pouco depois de Duna, antes do externo? Você está com referências visuais? Afirmativo. Autorizado 6200, reposta obrigado. Reportaria estável, muito grato. 9970, está autorizado, vai direto Momo. Obrigado. 8900. Então 3890, a linha decola, estando 0, vento 130 graus, 109. A linha e decola na pista 10, diante do vento, está 3890. 5 Centro Recife, Rio 5970. Grato, bom dia, bom final de semana. Você também. É. American 980, can we at least start a push off of gate 11? One. 9970, foi direto Cogipo. Obrigado. Controle, autoriza, libera a velocidade de 5316. Tá livre, 5316. Grato. 04 desça para 4 mil pés, quem negar 1019. 4 mil pés, 1019. 5316 totalmente visual, você autoriza 2000? Autorizado, 5316, repórter estabilizado, localizador. Repórter estabilizado, 3316. Zé 200, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Controle, Salvador, é o TAM 3890. TAM 3890, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUCA. Perfil da PUCA subindo para o nível 330, TAM 3890. Na ILS. CNM 200, Quirengal 019, informa o tráfego Sikorsky, decolou agora da Adesfera 7, não vai interferir com sua aproximação. Tráfego avistado, pode baixar de travado. Já baixado travado na final. CNM 200, livre pouso, pistão no 0, vem entrando no 30 graus ou no 09? Livre pouso, pistão no 0, 6200. Mike Eco Delta, fora do solo 38, chame o controle 120.8. 08, a volta cuidado. Autorizada final ILS X-Ray. Autorizada, trip 5306, apertará a arte. Sideral 9970, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2685, controle Salvador, bom dia, é o Papa, Mike Eco Delta. Papapá, Mike, Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, autorizado, vai direto, Manati, reporte 20 de Salvador. Voltará na unidade de Salvador, Eco Delta. Salvador, passarelo 2223, tem uma informação, Juliette. Passarelo 2223, essa é a indicação, autorizada a chegada a bom, desça para nível de voo 060. Quem negar, 10, 19.